Resumo 70, vista para 2000 pés, o ajuste no 012, autorizado a sinal de acesso e responsabilizado. Ativo, 2000 pés, 1012, uma reportagem estabilizada em trem 3170. Então, 3520, desça para 3000 pés, o ajuste no 012. 3000 com 1012, já 3520, livre da restrição? Livre da restrição em top, informa que vai seguir o tráfego da companhia, 1232, 09 milhas à sua frente, com 270 de ground speed em redução. Ok, está batendo 2509, dando 3500. 2500 New Pass, autorizado. Sinal LS X-Ray, repassabilizado. 2000 Pass, New LS X-Ray, vai em Palmar, estabilizado. 3520. Localizador visual com a 10. Palmar 3170, complexo na LS Chamea Torre, frequência 118, decimal 95. 2895, maneiro. 2 Salvador, alfa noite, 3170 da SAM, 3 milhas agora pro Índia Serra. Então 3170, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Ativo, livre pouso na 10, então 3170. Visual com a pista, 3520. Então, 3520, inicie redução para aproximação, contato final LS Chamea Torre, frequência 118, decimal 95. 1095, uma boa. Boa. Salvador, bom dia, 3520, passando a terra. 3520, bom dia, qual é a aproximação? Aguarde pista livre, ajuste 1012. Aguardando a pista livre, ajustado 1012, 3520. 13170, no solo lógico 19, libere via Fox, Tatsina, me escuta via Alfa Juliette, portão 06. Permanente escuta via Fox, Alfa Juliette 06, 3170 da casa. Campo 3520, pouso autorizado, sistema 0, vento 130 graus, 8 nós. E o meu pouso, Campo 3520. No solo 22, liberando via Eco, taxi na minha escuta via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Eco 03 da 3520. Delta 3520, informação Delta, solicita João Pessoa. 3520 autorizado para o João Pessoa, nível 370, via rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Após Caju, direto João Pessoa. Transponder 5465, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, 370 João Pessoa, conforme a rota, Resolu 17. Decolando da 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. Após voa DCT João Pessoa. 5465 no transponder, o controle 1208, tá? 35203. Andrei 520 correto, portão 3, chama o branco, espere o funcionamento. Chamar a rota 3520. rota 3520, solicito o pushback de estacionamento 06. Então 3520 autorizado, chama o táxi. Livre, chama táxi 3520.